sofrimento pra jogar no oceano. Te dou meu sofrimento pra jogar no oceano. Se der no teu navio, leva mais um desengano. Se der no teu navio, leva mais um desengano. A tristeza e apaga a lembrança do que se perdeu. Ficando comigo a chama da vida, eu canto a esperança que nunca morrer. Sei qual a minha sentença, o vento é que tira a poeira de tudo. A gente lamenta e depois reconhece que o amor não se acaba nas dores do mundo. A saudade parte o punhal que a inveja lançou. Ele contém um veneno que pode matar um desejo de amor. Tira as setas do ciúme que foram jogadas em meu coração, pois o meu ideal se resume em ter o destino na palma da mão. Super Bang Bang de Mike Augusta, o homem que atirava o nome da lei. Apavorados com a ausência de Kid Morengueiro, o mais temível pistoleiro de visita, os big shots de Hollywood convidaram para salvar a Meca do cinema. Começa o filme com um garoto me entregando um telegrama do Arizona, onde um bandido de Lascar, um bandoleiro desviado, quero bamba lá da zona, e não deixava nem defunto descansar. Dizia urgente que eu seguisse em seu socorro. A diligência do oeste nesse dia levara 20 mil dólares do banco, a guia de prata, onde a mocinha costumava me encontrar. Venha urgente, pois estou morta de medo, só tu poderás salvar nos beijos da tua Mary. Botei na cinta dos revólveres que atiram, sem que eu precise nem ao menos me coçar. Assobiei para um cavalo que passava do outro lado e com um bandido mascarado foi lutar. Meti o peito, nem dei bola pro xerife. Passei direto no salão, fui me encostando no balcão, com o chapéu em cima dos olhos, nem dei conta de que o bandido me esperava a traição. Cuidado, Moreira! Era um índio, meu amigo, que sabia das intenções do bandoleiro contra mim. E adverti ao seu amigo do perigo que corria. Devo-lhe a vida, mas isso não fica assim. A essa altura o cabaré em polvorosa já tinha um cheiro de cadáver se espalhando. Houve um suspense de matar o Hitchcock e eu em close-up pro bandido fui chegando. Close-up é quando o cameraman faz de propósito, leva o rosto da gente pra cima do vídeo, aí aparece todas aquelas desgraças feitas pela ação natural do tempo. Muqueca de Siri, Samba Web Radio. Para o show, as bailarinas desmaiaram, fugiram todos, só ficando ele e eu. Ele atirou, eu atirei, e nós trocamos tanto tiro que até hoje ninguém sabe quem morreu. Eu garanto que foi ele, ele garante que fui eu. Só sei dizer que a mulher dele hoje é viúva, que eu nunca fui de dar refresco ao inimigo. Como no filme Bang Bang Vale Tudo, o casamento da viúva foi comigo. Tem um final, mas o final é meio impróprio, eu não digo. Volte na próxima semana se quiser ser meu amigo. Eu de cowboy fico gaiato, mas não fujo do perigo. Salve, salve, simpatia! Hoje, o Muqueca de Siri homenageia um dos baluartes do Grêmio Recreativo e Escola de Samba Império Serrano, Mano Décio da Viola. Baiano de Santo Amaro da Purificação, nasceu a 14 de julho de 1909. No Morro da Serrinha, se tornaria um ícone no mundo do samba. Formou dupla constante com Silas de Oliveira. E agora vamos deixar que a obra fale por ele, com a participação do seu filho Jorginho do Império. Para ler a biografia completa de Mano Décio da Viola, acesse cabrocha.sambablogspot.com. Eu sou Ana Lúcia Rabelo e este é o Pitaco da Cabrocha no Muqueca de Siri. Ajuda-me a esquecer. És um botão em flor. Jamais chegaria a ser meu grande amor. Não deixe que a tentação e a malícia vem pra seduzir meu coração e arrebatar a minha alma, dá-lhe perdida toda a calma e deve a unção a criatura. Ah, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Muqueca de Siri, Samba Web Radio. Darei minha vida até a vitória final. Julguei que não mais voltaria esta grande alegria. É o meu ideal. Quanto eu minha maior alegria, eu posso até jurar, esta é minha maior alegria. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Desempenho meu papel numa estrada de longa miragem. Durante a nossa passagem, o cenário é cruel para os incompreensíveis. O fenômeno é admissível, é relativo, é natural, mas para o leigo a decisão informal é sempre procurar a solução do mal. Mas para o leigo, a decisão informal é sempre procurar a solução do mal. Fala, papai. As leis que regem o universo são certas e naturais. Força e matéria matéria são dois únicos princípios fundamentais. Quando a tendência tem em cima a influência emanada no terror, diz o livro da ciência, pra combater a sobrevivência, só com o poder do astral superior. Diz o livro da ciência, pra combater a sobrevivência, só com o poder do astral superior. Vamos junto, vamos junto, vamos junto, vai lá. Passava noite, vinha dia, o sangue do negro corria, dia a dia. E lamento, que agonia em agonia. Ele pedia o fim da tirania, lá em Vila Rica, junto ao Lago da Bica, local da opressão. A fiel maçonaria, com sabedoria, deu sua decisão, larará, com flores de alegria. Veio a abolição, a independência, laureando o seu brasão. Ao longe, soldados e tambores, alunos e professores, acompanhados de clarins, cantavam assim: eu sou Conrad Rose e hoje tenho a companhia de Ana Lúcia Rabelo com o Pitaco da Cabrocha, que vocês acompanharam aí. E o Moqueca rolou assim: Lia de Itamaracá, Dança do Povo, Ana Costa com Oswaldo Cavalo, Caderneta e a Minha Nega, Nelson Sargento com Dona Nelma, Sorriso Falso e Quem Se Muda de Mangueira, Paulinho da Viola com Ensemble Pra Jogar no Oceano e Moreira da Silva com O Rei do Gatilho. Aí a homenagem a Mano Décio da Viola com Amor Aventureiro meu império querido, ser império como eu sou, com Jorginho, ciências do samba também com Jorginho e heróis da liberdade. Você pode ouvir esse programa pelo cabrochaflordosamba.blogspot.com, sambadealambique.com.br, versodosamba.com.br sem cedilha, simples-ocio.blogspot.com, simples com C, rtvabrale.com.br/muqueca de siri, o nosso podcast, muquecadesiri.podomatic.com. Troca uma figurinha, moquecadesiri@hotmail.com. Entre no nosso baú, moquecadesiri.multiply.com. No fundo a gente está ouvindo só sambistas da Venezuela e vão abrir a segunda meia hora de programa com Julião Boêmio, que teve um encontro recente com o Nilson Carvalho lá em Curitiba. Um abraço para os dois. Vida longa a esses dois cavacos sensacionais. Simbora pro samba! Thank you. doloroso esperar e sem nunca chegar quem a gente quer. E com a alma em desespero, se procura no espelho uma solução qualquer. É doloroso esperar e sem nunca chegar quem a gente quer. E com a alma em desespero, se procura no espelho uma solução qualquer. Marca mais hora o relógio do que há no dia, e o pior do silêncio é a agonia. A gente espera até quando o corpo cansa, e depois se embala no belo sonho da esperança. É doloroso esperar e sem nunca chegar quem a gente quer. E com a alma em desespero, se procura no espelho uma solução qualquer. Marca mais hora o relógio do que há no dia, e o pior do silêncio é a agonia. A gente espera até quando o corpo cansa, e depois se embala no belo sonho da esperança. A gente espera até quando o corpo cansa, e depois se embala no belo sonho da esperança. Meu destino eu mudei, qualquer um pode mudar. Deixo o mundo me rumar para onde eu quero ir. Oh, dor passada não me dói e nem curto nostalgia. Eu só quero o que preciso para viver meu dia a dia. Para que reclamar de algo que eu não mereço? A minha razão é a fé que me guia. Nenhuma inveja me causa tropeço. Creio em Deus e na Virgem Maria. Encaro sem medo os problemas da vida. Não fico sentado de pernas pro ar. Não há contratempo sem uma saída pra quem leva a vida devagar. Meu destino eu mudei, qualquer um pode voltar. Deixo o mundo me arrumar para onde eu quero ir. Vou passar a não quero mais do que eu necessito pra transmitir minha alegria. E o superfluo nunca nos falte, o básico para quem tem carestia. Não quero mais do que eu necessito pra transmitir minha alegria. Reclamar de algo que eu não mereço. A minha razão é até que me guia. Nenhuma inveja me causa tropeço. Creio em Deus e na Virgem Maria. Encaro os segredos, problemas da vida. Não fico sentado de pernas pro ar. Não há contratempo sem uma saída pra quem leva a vida devagar. Meu destino eu mudei, qualquer um pode voltar. Deixa o mundo me arrumar. universo nunca nos falte. E o básico para quem tem que existir. Não quero mais do que eu necessito pra transmitir minha alegria. O que é que seria Samba Web Radio? Ex, Gabriela Buarque. Quem passa na avenida agora é o mulato do samba. Quem passa na avenida agora é o mulato do samba. De beca toda branca engomada, o cabelo penteado vem gingando todo prosa. Cordão de coco que atira có num tamborim, sandália de couro bem. Compadre, pra ir no terreiro em Itacuruçá. Me chamaram, compadre, pra ir no terreiro em Itacuruçá. Vai vendo, senhor, o que eu fui arrumar. Mas tem uma coisa, nunca mais vou lá. Em Itacuruçá, andei a noite inteira levando poeira, foi de amargar. Só de madrugada foi que eu cheguei lá, no tal de terreiro em Itacuruçá. Me chamaram, compadre, pra ir no terreiro em Itacuruçá. Me chamaram, compadre, pra ir no terreiro em Itacuruçá. Vai vendo, senhor, o que eu fui arrumar. Mas tem uma coisa, nunca mais vou lá. Em

é o sossego de qualquer um cidadão. Esse jeitinho que ela tem é que me mata. Não há quem possa resistir à tentação. Esse gostoso requebrado da mulata tira o sossego de qualquer um cidadão. Esse jeitinho que ela tem é que me mata. Não há quem possa resistir à tentação. Quando ela passa sorridente na avenida, toda parceira no seu modo de andar, a gente chega a esquecer a própria vida. Essa mulata é um caso a estudar. Quando ela samba na pontinha da chinela, se requebrando no terreiro a noite inteira, é tão bonito, minha gente, salve ela. Depois a nossa é mulata brasileira. É tão bonito, minha gente, salve ela. Depois a nossa é mulata brasileira. Esse gostoso requebrado da mulata tira o sossego de qualquer um cidadão. Esse jeitinho que ela tem é que me mata. Não há quem possa resistir à tentação. Esse gostoso requebrado da mulata tira o sossego de qualquer um cidadão. Esse jeitinho que ela tem é que me mata. Não há quem possa resistir à tentação. Quando ela passa sorridente na avenida, toda parceira no seu modo de andar, a gente chega a esquecer a própria vida. Essa mulata é um caso a estudar. Quando ela samba na pontinha da chinela, se requebrando no terreiro a noite inteira, é tão bonito, minha gente. É isso aí, nessa segunda parte do programa teve Julião Boêmio queimando o dedo, Luiz Melodia Espera, Martinho da Vila, Filosofia de Vida, Gabriela Buarque, Mulato do Samba, myspace.com/Gabriela Buarque, Tantinho da Mangueira, Terreira em Itacuruçá, Jair do Cavaquinho, Voltei, Alcione o Surdo, Doniná Peregrino, Ataúfo Alves, o Requebrado da Mulata, e fechamos o programa com essa aí, João da Baiana e Pixinguinha, Batuque na Cozinha. O Queca de Siri tem a produção executiva de Xana Máximo, a patroa. Seleção de repertório, edição e locução deste Flamengo aqui. E hoje contou com o pitaco da cabrocha Ana Lúcia Rabelo, diretamente do Meier. Tenham todos uma excelente semana, muito samba, juízo na cachola, trabalho, paz, saúde. Salve Jorge, viva o Flamengo. E viva as crianças. Mula na cumbuca, não me esparte o rato. Se o branco tem ciúme, te tira um mulato. Eu fui na cozinha pra ver uma cebola. O branco com ciúme deu uma tabuleola. Deixei a cebola, peguei na batata. O branco com ciúme deu uma tamulata. Peguei no balaio pra medir a farinha. O branco com ciúme deu uma tabranquinha. Então não mula na cumbuca, não me esparte o rato. Se o branco tem ciúme, tira o mulato. E o batuque na cozinha não quer. Por causa do batuque eu quero me meter. Batuque na cozinha a senhora não quer. Por causa do batuque quer me meter. Voltei na cozinha pra tomar um café. O malandro tá com olho na minha mulher. Mas comigo eu apelei pra desarmonia. E fomos direto pra delegacia. Seu comissário foi dizendo um arquivês. É da casa de cômodo da Torinês. Me vista os dois botando xadrez. Malandro eu comigo não tem vez. Mas o batuque na cozinha tinha não quer. Por causa do batuque eu queimei meu pé. Batuque na cozinha tinha não quer. Por causa do batuque eu queimei meu pé. Mas seu comissário, eu sou com a razão. Eu não moro na casa de habitação. Eu fui apanhar meu violão, que estava empenhado por Salomão. Eu pago a fiança por satisfação, mas não me bota no xadrez com esse malandrão, que faltou com respeito do cidadão da Paraíba do nosso Maranhão. Que é Catiri Samba Web Radio.